Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Misterioso, misterioso, muito misterioso. Começando mais um Tosco Chanchada Podcast, aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, juntamente com Vinícius. Alô! Bruno Tomás. Tô aqui! Pandora. José Ferreira. Oba! E a nossa querida Gabi Jalotto. Olá! Bosta, né, mas cara? Mas ela sempre faz isso. Mas a gente fica bosta mesmo, cara. A bosta é minha. José Ferreira, do que nós vamos falar hoje? Pois é, Perna. Hoje nós vamos falar de um episódio que a gente já tá guardando desde os primórdios do Tosco Chanchada. A ideia surgiu lá atrás, quando a gente fez um episódio 16 sobre filmes Kick-Ass, filmes pra macho, aposto que deve ter, né, Zé? Um prelúdio já do... Sim, sim. E a gente cita a ideia de filmes Kick-Ass durante o episódio. Exato. Hoje é isso. Hoje a gente vai falar de filmes Kick-Ass, ou seja, filmes da Alcu, filmes de mulherzinha... ou seja... Filmes de menininha, filmes de mulherzinha, filmes de baitola. Ou seja, por isso que hoje, inclusive, nós temos aqui a participação de duas mulheres e do Bruno, né, cara? São especialistas. São filmes de mulheres e filmes de dar o cu, né, cara? É. Eu achei que filme Givés era tipo o filme que o cara assiste com a namorada pra ver se ganha um cuzinho no final. Oi! Não? Também, se o cara for esperto, é. É que é um esforço desesperador assistir filme romântico, gente. Pega a mulher na sensibilidade, né, cara? Pega ela triste ali, você consegue, de repente. Mulheres tristes dão o cu aí? Não, fica mais fácil de convencer se ela tá emotiva, né, cara? Ah. Entendi, cara. Então, já vi algumas entendeu? Chorando enquanto dá o cu, né? Tem. Pergunta pro Perna. Chora antes, durante e depois, gente. É, talvez no começo não seja tanta alegria assim. Ai, meu Deus. Ah, ainda bem que eu tenho o pau pequeno, ninguém chora comigo, não. É. Beleza, essas aí, né, e muito mais depois da retroalimentação. O máximo que eu consigo é... Ai, que susto! Esse é o estágio do dedão ainda, quando você só põe o dedão, assim, É que eu não lembro o número do episódio que você contou a história da menina que deu o... Não voltemos a essa história. Aí, no caso, quem falou, ai, que susto, fui eu. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Ai, que milho, e aí vai. Sempre tem. Depois da retroalimentação, a gente volta. Não! Está no ar, Retroalimentação, episódio 78, a desevolução do carnaval, José Ferreira. É, cara, foi um episódio que eu achei que ia ser só pra falar das musiquinhas, dar o estilo de música que toca no carnaval. Por fim, a gente falou até de coisa histórica, né, cara? Você vê, bicho? Você vê, tipo, não sei de onde saem essas coisas, né, cara? Uma coisa leva a outra, até de filha da puta nós falamos, né, cara? De, assim, estatísticas natais, no caso, natalidade, né? Falamos, né? É um bagulho louco, velho. Caralho, hein? Tosco Chanchada é na desevolução do podcast, né, cara? Puta que pariu. Sempre a mesma merda, né? Sempre a mesma merda. Bom, então vamos dar um recadinho rapidinho pra galera. Nós estamos aí, né, mandando ver todo o episódio aí, né, todo dia 15 do mês aí. Esse atrasou algumas horas, né, mas do dia 15 não passa, né? Por isso, se você acredita no nosso trabalho aí, dá uma ajuda lá no Patreon e agora Padrim também, beleza? E vamos agradecer a galera que comentou aí rapidinho, José Ferreira e Vinícius. Retroalimentação. Vamos lá, um abraço aqui pro nosso desenhista oficial, né? O P.A. Campos. É, afinal, né, P.A. Campos aí que mandou uma das últimas artes aí, é do Street Fighter, né? Sim, cara? Sim, sensacional. É, famosa cara... arte do Street Fighter aí. Já que eu sou o Sagat também, parabéns, P.A. Campos aí. É, apesar de ser aquele bosta do Ryu, mesmo assim, obrigado. Um abraço também pro Murilo não sei o quê. Murilo D, ó, diz que ficou, foi assaltado no carnaval, perna. Nossa, que derrota, bicho. Será que ele foi assaltado no carnaval por um filho do carnaval? Bem provável, né? É possível, né? Meu pai não tá aqui no meu aniversário, eu vou sair roubando. Mas não, meu aniversário não, porque o aniversário é em novembro, porra. Então, o duro o cara ser assaltado por um filho do carnaval, estando em casa... Trabalhando ali no quarto e vendo no qualquer carnaval. Porcaria, cara, no carnaval. Batendo uma punheta lá no Galaguei, né, cara? Imagina você no seu quarto, o cara entrar, um filho do carnaval, te roubar. Te passar AIDS. Roubar não passa AIDS, é, porra. Eu sei lá, eu tô um pouco confuso aí na história já. Mas tudo bem. Ó, um abraço pra Suelen. Suelen, gente boa. Mandou um parabéns pra você, ô perna. Obrigado aí, ó, 36 anos, hein, cara. Mandou dinheiro? Não, a Suelen manda. Suelen é dos Patreons aí, cara. Ah, então firmeza, firmeza. Suelen. Um abraço também pro nosso amigo de nada, cara, que já tá sentindo falta do alemão e que infelizmente também não vai ouvir o alemão no episódio de 79, né? É isso aí, o alemão tá difícil aí, só pra esclarecer, o alemão tá com a agenda aí comprometida aí, tá complicado pra ele aí participar das gravações. Na verdade, ele teve uma briga interna aqui, tá ligado, né? Na verdade, desde que o seu Nonô pegou câncer no bago, que ele tá enrolado pra cuidar do seu Nonô, tá foda, cara. Mas uma hora ele vai voltar aí, assim que a gente castrar o véio. Mas o seu Nonô tem se tornado uma entidade, então às vezes ele aparece aqui, né, seu Nonô? Suelen! Me apresenta essa Suelen aí! É isso aí, seu Nonô em espírito participando do Tosco Chanchada. Só quero meter alguém, porra. Que bosta. Um abraço também pro Diego Alves. Ele falou um baratinho interessante, José Ferreira. Pois é, cara, ele falou assim, ó, sobre os sambas mais lembrados serem os das antigas. É porque antigamente se tinha uma liberdade poética maior. Cara, sinceramente, eu teria que parar e fazer uma análise pra ver se de fato isso se aplica, tá? Eu não vou... Tô aqui confiando na do Diego. Você tá muito analisudo, José. Ah, cara, é meu trabalho. No fim da década de 90, a maioria dos temas começaram a ser patrocinados. Assim, os compositores ficavam obrigados a citar certas passagens sobre o assunto falado. Aí ficaram esses sambas meia boca de hoje. Cara, isso é verdade em muitos aspectos, eu concordo. É verdade. Mas tem que levar em consideração, por exemplo, que também houve sambas espetaculares que foram patrocinados. Em 98, por exemplo, quando a Beija-Flor dividiu o título com a Mangueira, eles falaram sobre o Pará. Uhum. E pouca gente sabe que na época o desfile da Beija-Flor foi tão mais glamuroso que o dos outros, porque o governo do Pará deu uma grana extra pra Beija-Flor. Até eu. Aí foi mais fácil, né? E mesmo assim foi um puta de um desfile e tal, mesmo sendo patrocinado. Mas, sei lá, eu não vejo o patrocínio como um problema que cercia criatividade, não sei. É, mas assim, pra sair um refrão, né, sei lá, é meio que quase que fazer um jingle aí, né, cara, é meio, deve ser tão, pode crer, tão pode simples, crer. Não. Retroalimentação. É, um abraço também pra Melina, né, esposa do nosso amigo Bruno Tomás. Tá participando hoje aí do episódio. Ó, um abraço pro Doug, ó, falou que o episódio anterior foi realmente mega foda. Um abraço também pro nosso amigo Rafael Pereira, que diz que vê o Doug em todo lugar, que é um dos arroz de festa dos podcasts aí, né, cara? Sim, tá lá no Pelada na Net, tá lá no Pauta Livre News, tá lá no Frango Fino, tá lá no Sabe Nada. Eu ganhei, já veio aqui no Tosco Chanchada. O Doug é daquele que não faz nada o dia inteiro. Tá, né? Lá no Dana Bunda Podcast. Exatamente. Um abraço pro Pinto Assado, né, cara? Que ele diz o seguinte, que tirando o Super Bowl aí, né? Eu não sei se vocês viram, não assisti. A gente viu. Na verdade, vocês acompanharam juntos, né? É, peraí, a gente foi lá no cinema, pô, tinha uma galera, a gente se assistiu. Não, junto, seja. Foi tão junto, ele tava numa cadeira, eu tava em outro também. É. Sem relar. É, e ele fala também que foi num festival de blues aí e tal. Acho que ele meio que foi. Ah, tá dando uma de intelectual aí, né? Faz se foder, Pinto Assado. Nem eu sou tão idiota assim. O Zé ficou lendo. Ele pegou um machado de Assis lá no intervalo do jogo, assim. Ele ia que eu vi, ele fazia isso. O J. Salles Jr. faz um comentário que é interessante. Ele falou assim, ó, eu vi comentando sobre os sambas inesquecíveis de 95, que foi o da Gaviões, de 94, da Mangueira, de 93, da Salgueiro, e eu torcendo pra citar, na minha opinião, os melhores sambas enredos. Os de 92 e 96 da Mocidade Independente de Padre Miguel. Sofri calado. Cara, eu vou confessar um negócio aqui. O Lucas Ferreira, ele, quando mais é novo... É um filho de carnaval. Que é um filho do carnaval, tinha que decidir passar. ele gostava muito da Mocidade Independente de Padre Miguel, justamente por causa desse samba enredo de 96, que é um que, se eu não me engano, é a mão que faz a bomba, faz o samba. Tá? Sobre o criador e a criatura. E que é um puta de um samba enredo realmente. E, pô, infelizmente aí a gente foi de 93 a 95 e não falou de 92, 96. Mas é também de uma época bem boa. Eu não lembro desse, cara. Assim, pelo nome eu não eu lembro não. Que desse enredo sobre criador e criatura, a bateria inteira foi vestida de Robocop. Porra, e o cara que tava, como é que fala, tipo, regendo a bateria foi vestido de Einstein, assim, sabe? Então foi uma pegada mesmo sobre criação, ciência. Um puta de um samba enredo esse de 96 da Mocidade. Ele tinha que ir de Ed 202, cara. Aí seria foda ainda. É, ia ser foda. Um abraço pro Veste Maria ou Change Arrow. Que bosta, com certeza deve ser o Escaravelho que vive... Eu acho que ele comenta lá no podcast MDM, ele é bloqueado quase que sempre aí. Ele fica criando vários nicks aí, fiquei cara. Bolado por ter sido tratado como indigente na retroalimentação. Bolado. Quem que fala? Vai ver Malhação, porra. tomar no cu, Veste Maria. Bom, no mais, nada mais, José Ferreira, como a galera faz pra entrar em contato com a gente? Você pode participar comentando aqui nos comentários do próprio post, mas seria interessante a gente ouvir de vocês um e-mail com as suas opiniões sobre o episódio de hoje. O que você acha? A gente vai falar bastante sobre muitos filmes, a gente quer ouvir a opinião de vocês, então manda um e-mail pra gente. email@toscochanchada.com.br. Tem também as nossas redes sociais, né, Vinícius? Como é que é o nosso Twitter? @toscochanchada. Olha isso aí. E aí, Perna, o nosso grupo no Facebook? É isso aí, eu acho que é Tosco Chanchada Podcast. Tem o Tosco Army, não tem? Assim? Siga os nossos malucos todos no Twitter aí, é fácil de achar, beleza? Ó, Perna, ganhamos $15. Ah, é? A Thay falou que pagou porque você mandou o beijo lá. Aê, sua filha da puta. Diz ela, viu? Depois você confirma no... Vou confirmar. Tá, um beijo. Paga vi. Até mais, galera. Curta o episódio. Um abraço. Fui. Mais um episódio patrocinado pelos Top Patreons. Senhoras e senhores do Brasil, nós estamos ao vivo. Diretamente da Arena Abreuzão de Marília, valendo o cinturão mundial dos pesos pesados. Apresentando no canto azul, o vilão, o peso mais que pesado, pesando no dia de hoje R$4,20, dólar. E no canto vermelho, pesando sei lá quanto essa cambada toda, os The Top Patreons, Fábio Kiss, Diego Arvin, Sandro Felizardo, Paulo Libardi, Molina e Éder Jacomino. Este episódio do Tosco Chanchada só é possível graças aos nossos top patrons que juntos lutarão contra as forças do mal. Será que eles vencerão? Então prepare suas luvas, calce seu protetor bucal e vamos pra luta! Tosco! Falando então das películas cinematográficas aí, né, que fazem as mulheres ovularem, né, todo esse contexto aí vem de muito antes aí, até da invenção do cinema, né. Aposto que o Zé sabe. Aposto que o Zé sabe. José Ferreira sempre traz aí, né, o conhecimento aí pro Tosco Chanchada. Eu não sei afirmar isso com certeza, se começou exatamente, né, se a história remonta a esse ponto como ponto inicial. Mas, pelo que eu estudo, não havia nada de, digamos assim, de arte ou de mídia voltada para satisfazer a mulher comum, tá? A mulher média, como aconteceu no século XIX. Até o século XIX não havia uma popularização de um gênero literário que é o romance, né? Não romance no sentido de romantismo, de paixão. Romance como narrativa longa. E coincide a popularização do romance no século XIX com um período de um movimento literário chamado romantismo. Por isso que é confuso pra caralho. Você tem um movimento... Eu tô confuso já. É, porque você tem um movimento literário, que é o romantismo, que era pautado pela idealização, e você tem a popularização de um tipo de texto que é o romance, que é uma narrativa longa. E coincide também nesse momento com a alfabetização das mulheres da casa da elite. Então, assim, a patroa, a dona da casa e as filhas que iam, por exemplo, pra Europa estudar, que se alfabetizavam de alguma forma, elas tinham uma alfabetização, só que elas não tinham absolutamente nenhum a fazer. O máximo, por exemplo, que a dona da casa fazia era organizar como ia ser o almoço ali com as empregadas, e elas passavam o dia sem fazer porra nenhuma. E é nesse momento, durante esse período do romantismo e da popularização dessa narrativa longa, que surgem os livros voltados para esse público, que são os romances, exatamente, que tinham como temática o caso de amor. Um caso de amor que dava, sei lá, sempre as suas reviravoltas, mas sempre acabava com um final feliz. Então esses romances, eles cumpriam lá no século XIX o papel que no século XX passou a ser a TV. Então os homens iam pro trabalho, né, lá na metade do século XX, o que as mulheres faziam era ficar em casa cuidando da casa e assistindo televisão. Antes da televisão, antes do cinema, havia toda uma literatura voltada pra esse público, que eram romances de solução simples. Uma confusão do casal ali, né? Então você tem as reviravoltas e sempre um final feliz. Aliás, esse tipo de literatura que se popularizou na época foi muito criticada pelo Machado de Assis depois. Falava que, tipo, o público para os romances dele não era aquele leitor médio do século XIX. Era uma cutucada justamente a essas mulheres que liam esses romances fáceis aí só pra passar o tempo. Mas era ruim? Era mal escrito? Sim? Em geral... Ainda é, né? Em geral, não. Você tem, por exemplo, você tem, por exemplo, O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Você tem o Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. São romances com essa temática, mas que estavam na mão de caras que dominavam muito bem a escrita, que são grandes escritores desse período. Mas, em geral, eram textos produzidos por autores menores, que saíam em capítulos nos jornais, muitas vezes. Inclusive, esses que saíam em capítulos nos jornais eram o que eles chamavam de folhetim. Tanto que, até hoje, na França, eles não falam novela, eles falam folhetim. E a novela, como nós conhecemos, ela tem origem exatamente nesse tipo de mídia. Nesses romances de solução fácil, que saiu em jornal, capítulo após capítulo, lá no século XIX. Que cara nerd, velho. TV, dá um tiro na cara dele. Ferreira, tô impressionada. Tô, Bruno, impressionado. Disserte sobre Moreninha, Bruno. A sua chance de grandeza. A versão normal ou a pornô, né? A versão brasileirinha, Moreninha. Brasileirinhas. O cara vai entregar uma pizza na casa dela. A pizza é de quê, Bruno? Calabresa, ó, sempre calabresa. É óbvio. É sempre, é sempre. E aí já entra aquele funkzinho sapeca e já era, não tem erro. Mas o cara entrega a pizza com a piroca no meio, assim? Ele abre a tampa. Dela. Ele abre a tampa assim, surpresa! Olha o fetiche dela, cara. Isso aí é patenteado pelo Brazers lá do Did You Order a Big Sausage Pizza. Caralho, mas que isso? Cara, não entendo nada. O cara realmente... Não procure isso no Google, hein? O cara é uma enciclopédia do pornô, puta que pariu. Sou um estudioso apreciador da arte cinematográfica desde muito, muito jovem. Mas, brincadeiras à parte, tem todo um estudo a respeito exatamente dessa questão de uma parte de determinada mídia, então uma parte do cinema, uma parte da literatura, uma parte da televisão, no caso as novelas, que eram voltadas para a satisfação, muitas vezes emocional, de um público feminino ocioso. O Givesismo. É o givesismo. É o movimento givesismo. Então, o cinema não era uma atração em que as pessoas iam com amigos. O cinema, numa primeira parte, era uma atração que era pra família. E então, nesse período, filmes dessa natureza, filmes com uma temática feminina, um romance fácil, de final feliz, talvez não funcionasse. Por quê? Porque a mulher acabava levando o marido, levando o filho, e isso não era atrativo pra esse público. Quando o cinema passa a ser também um ponto de encontro entre amigos, esses filmes começam a se popularizar. Porque aí as amigas levavam as amigas. E o marido ia fazer outra coisa, o filho ia fazer outra coisa, e aí você tinha ali também no cinema a possibilidade de você dar uma satisfação emocional curta pra grupos de mulheres, etc, que é quando mais ou menos esses filmes começam a se popularizar. Isso é até bem recente. Qual o primeiro filme que vês, Zé? Você sabe? Ah, cara, muita gente vai dizer que é o Casablanca, né? Que é lá dos anos 40, mas o Casablanca, apesar de ser um filme sobre um romance, sobre um casal, indas e vindas desse relacionamento, ele é um puta de um filme com um roteiro foda. Mas talvez seja o primeiro filme que pegou as mulheres, assim, no sentido. Uma coisa não exclui a outra, claro, né? Porque o filme claro. É Givesque, ele é ruim. Geralmente exato. Geralmente é muito, assim, é muito fácil, né? Vamos sim, dizer. Sim. Mas havia, é inclusive, bobo. Surgiu toda uma gama de artistas, de atores, né? Você poderia, talvez, pegar como principal exemplo o Clark Gable. Então, talvez, assim, nesse sentido, E o Vento Levou também seja um filme que atraía as mulheres, porque você tinha um relacionamento como plano de fundo e tal. Então, talvez os principais do início, assim, que se lembra até hoje, sejam O Vento Levou, o Casablanca, que são romances, mas que tem um fundo histórico foda. Os dois filmes são muito foda. Mas porque você não acha o Chaplin gatinho, né? É, há quem diga que é uma história de amor, até nos tempos modernos, né? Entre o Chaplin e a moça, lá, embora isso nunca fique visível. O Chaplin no filme. É a bengala dele, né? É. Rodando pra lá e pra cá, né? Ele não larga aquela porra daquela bengala. Mas assim, sintetizando, o que é um filme Givés, na opinião das meninas agora? Vou deixar as meninas falar. Passou a vez, Zé. O que é um filme Givés? Eu fiquei quietinho esperando, porque não passou nem. Caralho, eu fiquei esperando. Tem rolou, bom. Deixa que eu deixo. Vai, não, ela, vai ela só querem falar quando tem outro falando. Vai, agora é a vez de vocês. Bom, então, pra mim, um filme Givés é um filme meloso, tipo, com muito romance, que provavelmente a mulherada vai chorar no meio do filme, com muito sofrimento, e que no final a mocinha fica com o mocinho. Ou seja, é um filme chato pra caramba, mas que o namorado ou o cara que quer pegar a mina e tudo mais usa de pretexto, porque também é um filme que, tipo, rola umas abraçadinhas, né? Tipo, a mina vai chorar e tudo mais. E no final, quem sabe não rola um Biscoito Scooby, né? De recompensa. Ô, louco, olha, caralho. Ela tá insinuando que todo mundo é ardiloso, né, cara? Alguém leva uma mina pra ver um filme que vê só pra tentar comer a mina. Véio. Absurdo isso. Ah, para com isso. Nem pra isso eu vou levar, velho. Mas se é um filme que vai fazer a mulher chorar, é um filme Givés? Porque vai criar um clima. Será que um filme Givés é aquele que anda nessa direção, mas ele não chega lá? Não é chorar de tristeza. É aquele chorar emotivo mesmo. É aquele chorar de TPM, entendeu? É, sabe? Aquela o que também que é bem provável que não role nada depois, hein? É aquele chorar com vontade de comer chocolate, sabe? É, tipo assim, ai, ela se deu bem. Então, o duro é você leva o cara levar a mina esperando, tipo, comer ela, e depois ela quer um sexo papai e mamãe, né? Que nem ela viu no filme. É, né? Vai saber, né? Aí vai da intenção do cara. A não ser que seja os 50 tons de cinza, né? Mas nos 50 tons de cinza, eu acho que não entra. Nós vamos falar dos filmes depois, hein, mano? Já paga. Ei, mas foi vocês que... Parei. Eu nem vi 50 tons de cinza, pra falar a verdade. Vocês viram, né? Alguém eu... Quem viu? Alguém viu? Eu vi. Ah, então beleza. Ainda não. Não precisa, gente, assistir. É chato pra caralho. Eu acho que um filme Givés é feito, obviamente, pra atrair o público feminino. Mas ele não pode, não precisa deixar de ser legal por isso. Toda comédia romântica é Givés? Eu acho que seria o expoente máximo do filme Givés. É comédia romântica, né? Então, ele é a comédia romântica ou ele é aquele filme drama? Comédia romântica. Comédia romântica vem antes ainda, porque na comédia romântica, o cara é sempre aquela coisa que a mulher não vai conseguir, que você não vai ser pra sua mina, tá ligado? Resumindo assim. Vai ser aquela hora que ela vai olhar pra você e falar, você não é igual o cara do filme. Peraí. Você não é igual o cara do filme! Vai. O Inhonho de novo, cara. Inhonho. É Godines. Sei lá. Vovó Mafalda, porra. Foda-se. A comédia romântica, ela é o expoente máximo do Givés, porque Você vai no cinema na esperança de, no final da noite, a mina tá com você pensando no cara do filme, mas ela tá dando, entendeu? Pelo mas amor tá de rolando. Deus, cara, que autoestima que ele tá tem, cara. Ela tá pensando pra dar, foda-se, né? Se você vai levar pra ver comédia romântica, você não tá preocupado em quem que a mina vai tá pensando na hora da parada. É verdade. Ó, você vai levar a mina, não no cinema, por exemplo, você quer comer uma mina na sua casa. Eu não vou levar uma comédia romântica pra ver. Eu vou levar um Ben-Hur, vou levar O Regresso, chato pra caralho, mano. Chato pra caralho. Fica mesmo, não acontece porra nenhuma. Ben-Hur, né? Você transando, virgem. O Ben-Hur, você transando na sala e olhando a cena de briga de corrida de biga lá. É foda mesmo. Tem que ser um filme ruim, cara. Aí você vira a atração principal, se liga. Se a menina ficar lá olhando o filme e dando risadinha, meu. Filme de terror funciona? Tipo assim, na hora do susto. Quando a mulher quer dar, funciona qualquer coisa. Mulher, quando quer dar, é igual a lama da Samarco, filho. Ninguém segura. No botão é uma coisa que ninguém segura. É datado, é ofensivo, mas foi bom. Foi muito bom. É que na época que o Zé falou da experiência dele, ainda não tinha lama da Samarco. Ainda bem, né? You knew how much I loved you. How much I still love you. Eu tenho duas perguntas a fazer, a gente pode ir por partes. A primeira seria, toda comédia romântica é um filme guivés? E a segunda pergunta é a seguinte, toda mulher gosta de filme guivés? A segunda eu acho que é não. Eu conheço algumas mulheres que não suportam esse tipo de filme. Eu não sei. Bem. Depende do filme. Tem filme que é divertido, tipo aquele filme que tá passando e você vai assistir por assistir. Tem não, porque eu não tenho problema. Eu não tenho problema em falar, cara. Tem comédia romântica que eu acho legal, cara. Ah, não, eu também, eu gosto. Por exemplo, eu acho aquele filme, o Lugar Chamado Notting Hill, eu acho um filme legal de assistir. Mas eu acho que, por mais que a mulher fale, ah, eu não suporto esse filme, meu, eu acho que no fundo, sempre tem um que agrada, né, cara? Não sei. Eu tenho três filmes que eu gosto de comédia romântica. Casamento Grego. Ah, ótimo. Eu odeio O Dia dos Namorados, que é com a mesma atriz. E o filme do Ryan Reynolds com a Sandra Bullock, que eu não lembro o nome. São os três filmes que eu falo, ok, esses Pedido, eu assisto. Pedido, não é? É, a proposta. É, esse filme é legal mesmo. Esse filme é legal. Eu gosto do PS, eu te amo. É, acho legal. Nossa, é legal. Filme triste do caralho, Vinícius. Eu é muito nem consigo ruim. Começar a assistir um filme desse. Eu também é a única comédia romântica que tem morte, velho. Mano, não é comédia. Ah, claro que é. Ah, é. Claro que não. É o único filme que veste que eu acho legal e cala a boca. O filho da puta deixa recado em todo lugar. Ele morreu, morre, desgraçado. Vai embora. É melhor que o Ghost que volta lá na puta que pariu. Não, o Ghost. Mano, o Ghost passou esses dias na TV. Eu falei assim, cara, vou assistir. É muito ruim. Não, só tem uma parte do Ghost que é muito foda. Que é a melhor parte do filme. É a Oda May Brown tendo que entregar o cheque. Eu não aguento. Ela segurando o cheque, falando, eu vou dar. É que a Whoopi Goldberg é foda pra caralho, né, cara? É, não, entendeu? Eu acho que a parte que presta é a parte do que ela tá no banco, sabe? Essas partes que ela tá lá, tipo, fingindo pro cara e ela saindo, ela toda vestida de rosa, andando na rua. Mano, ela anda muito feio, cara. Aquelas pernas abertas, parece que tá cagada. Ah, legal. É aquela parte que aparece aqueles bichos pretos, efeito especial de ponta, né, cara? Aquela nem sei que aquela coisa preta que fica. São os espíritos do mal sequestrando o espírito do que morreu, né? Levando a minha parte preferida do Ghost é a hora da argila. Parte do carro. Nossa. Só faltou ela fazer uma rola. Por que será, né? É o banho de lama de novo, né, Bruno? Puta que pariu. É o banho de lama. O assunto roda e volta pra merda, gente. Já, olha, isso, eu acho que eu vou ter que registrar esse negócio. Tá? Fala do que for, volta pra merda. Eu gosto muito do 500 Dias com Ela, justamente pelo desfecho do filme, cara. Não dá spoiler. É, assim, eu acho que ele é um dos que sai da curva aí, né? Da é legal, legal mesmo, é legal. Clichê, assim, eu acho. Mas eu acho que talvez a gente falou aqui do que seja o mais icônico desses, que é, não é uma comédia romântica, mas você tem um alívio cômico. Daria pra considerar dessa forma. É o Ghost, cara. O Ghost é o mais... É, o puta Ghost foi pariu. Foi um marco. O Ghost foi um acontecimento aí. Cara, porque, vamos lá, vamos falar a verdade. Fala de comédia romântica, vamos pegar o Ghost como comédia romântica, assumindo que se trata de uma anterior ao Ghost, e o que veio depois. Então, sim. O Ghost, ele pode não ter inaugurado, mas ele deu um fôlego foda pra esse gênero, cara. Eu acho que depois dele, percebeu-se um nicho ali. E o Patrick Swayze ajudou, porque ele era o galanzão das mulheres na época. Ajudou também. Bonito. É quase da mesma época o Dirty Dancing, que é um musical, mas não deixa de ser uma comédia romântica. romântica. Ah, o Dirty Dance. Ai, não é comédia romântica. É o melhor de todos, de todos esse filme. Eu sou. Mas você viu que é Guivés, né? Eu assisto uma vez por mês, se puder, sabe? É, então. Eu acho que justamente. Nossa, esse daí é minha paixão. Pra mim não é comédia romântica. Eu assisti várias vezes porque minha mãe tinha fita e assistia, tipo, sei lá, também, uma vez por mês. Ah, é Guivés mesmo. Cara, eu era, assim, criança mesmo. Tô falando. Quando a mãe vê, porque é Guivés. Não, eu devia ter um. Ele é o cara técnico. Quando a mãe vê, é mil festas. Oh. Ela manda minha você mãe dormir, tinha. Pega uma taça de vinho e vai assistir o filme. Minha mãe tinha um vinil, cara. Ela lavava a casa escutando o vinil do Dirty Dancing, cara. Nossa senhora. Velho. Meu. Lembrei de outra, hein? Flashdance é romance e eu gosto pra caralho aí, ó. Flashdance é da mãe aqui que toma água na cara lá, né? Que eu não considero como romance também. Mas ela não parece, tipo, um homem? Não, eu acho ela mó bonita. Mesmo. Ah, é? Ó, vou fazer uma pergunta polêmica. O Segredo de Brokeback Mountain é um filme Guivés? Não tô falando pelo meu sexualismo, tô falando pela proposta. Eu acho que é. Que é pra pegar drama, um né, cara? Eu acho que ele é mais drama. Ele é drama. Não, tá, mas eu não tô falando do gênero, eu tô falando que é Guivés. Existe filme Guivés de comédia romântica, de drama. Então é Guivés. Então é assim. Ele tem toda essa discussão, cara, do romance proibido e tudo mais. Por que não colocar dois atores gays velhos feios lá. Por quê? Porque eles queriam atrair o público feminino também. Ficaria muito melhor. Então é um filme que velho. Feminino é masculino. Tá certo isso aí. Eu concordo que tem um pouco disso assim, mas ele é um filme que a história é boa tem pra conteúdo, caralho. Tem conteúdo, tem conteúdo. Já falei. É boa pra caralho. Não precisa ser um filme ruim, um filme que velho. É. Mas talvez a escolha dos atores tenha também um pouco dessa ideia dessa, de atrair o público, né? E eram dois atores, né? Eu acho que é o Jake Gyllenhaal e o Heath Ledger, né? Que eles estavam na época no auge, né? O Jake Gyllenhaal tá aí até hoje. Dois carinhas que atrai público, cara. E eu acho que essa é uma pegada. Mas, por exemplo, esses dois atores, eles conseguem variar. Eles têm uma capacidade de migrar dentro de vários gêneros. Agora, e o Hugh Grant? Hugh Grant é... Ele só faz isso, cara. O Hugh Grant é o Guivés definitivo, né, cara? É, ele não tem saída, cara. Ele não... Então, mas ele não tem carisma, meu. Vocês acham que ele é da hora? É, exatamente. Ele não é, meu. Ele não vinga, meu. Não rola. Mas será que não falta um papel pra ele? Assim, porque, por exemplo, Matthew McConaughey é a mesma coisa. Ele fez muito filme bosta aí. Ele é o Guivés definitivo até o True Detective. O cara fez True Detective, fez o Clube de Compras Dallas, que é fodido, entendeu? Interstellar, ele foi emendando na sequência uns filmes fora. Então, assim, às vezes pro Hugh Grant aí falta. Ah, eu acho que ele passou, hein? Não, já passou. Ó, o que, vamos fazer o seguinte, os elementos de um filme Guivés. Primeiro é o ator. O ator tem lembrei que ser lembrei de Uma Linda Mulher, desculpa. Ai, vocês estão falando também. De gente velha, lembrei O Richard Gere é totalmente Guivés. É. Mete uma cola e pode virar um Richard Gere. Ó o telefone, ó. Não precisa ser só novinho, porque os velhos também mandam bem, mano. Você pega aí um Richard Gere, um George Clooney, pelo amor de Deus, nossa, mano. Nossa, George Clooney lá em casa 3 vezes. Pô, traz o rodo aí que molhou o chão tudo aqui, mano. Molhou conversa Guivés, hein, cara. Ó, eu acho, na minha opinião, o Matthew McConaughey não pode virar o Richard Gere, porque ele já fez mais com o Richard Gere, cara. Talvez o Richard Gere pode virar o Matthew McConaughey um dia. Tá vivo ainda? Tá vivo, não tá? Tá vivo. Ah, então, vai saber. Semi-vivo, né? É, vai saber. Mas eu acho que são estilos diferentes, porque o Richard Gere tem aquela coisa daquele galã um pouco mais clássico. Que o Matthew McConaughey, ele não vai chegar nisso daí. É porque ele não é aquela velho coisa ainda. Mais classuda. É porque ele tá ficando velho agora, mano. Calma, deixa, meu filho. O George Clooney também demorou um pouco pra encorpar. Amadurecer. Encorpou e foi, filho. Calma, é lá sempre. You knew how much I loved you. How much I still love you. O Vinícius falou de um negócio aqui que eu acho que é interessante, que o ator é fundamental. E nesse sentido, tem uma série de atores que se popularizaram dessa forma, né? Aí a gente já falou do Patrick Swayze, do Hugh Grant, o próprio Richard Gere. Timberlake, o Justin Timberlake. Ator filha da puta é, meu. Zac Efron, que é o do High School Music. Guivés adolescente, né? Guivés adolescente, Guivés malhação, né? Tem o Lobinho do Crepúsculo. O Lobinho do Crepúsculo tem tudo pra ser o novo Richard Gere. Ele não tá fadado a fazer esse tipo de filme pra sempre, cara? Você imagina esse cara fazendo Mercenários? É porque ele é um bosta de um ator, cara. É bom mas, ele os atores de Mercenários. Tentar fazer outra coisa da vida. Pois é, os atores de Mercenários são todos... Então, mas... Pera. São todos não, o quê? Não. Termina essa frase agora. Eles não são bons atores. Eles não são bons atores. Eles são kick-ass. Eles são bons que propõem. Kick-ass. Agora coloca o Stallone pra fazer Titanic lá. Coloca o Stallone pra fazer o regresso, aquela boquinha tortinha dele lá. Ia ser a coisa mais cretina do mundo. O urso não ia chegar nem perto. O defeito do coleguinha, hein? Passa mais. aquela boquinha torta não foi a escolha dele, não é assim? Um dos ingredientes da fórmula de sucesso é o ator bonito, charmoso, sei lá. Atrai, enfim, mulher. Cara, clima de mulher. O cara tem sex appeal, de alguma forma. O que mais? Não, é, pois, espera. Sex appeal pode ser muita coisa. Por exemplo, o Jason Statham batendo em alguém pode ser sex appeal, cara. A mulher gosta. Nossa, esse cara. Testosterona? É, não sei. Tem que ser charmoso, perto. Quantas vezes já não viu uma mulher falando que aquele cara é charmoso? Então, mas tem filmes que as mulheres gostam do desastrado, por exemplo. Do desastrado. Do cara sem expressão. Mas geralmente aí ia ser bonitinho. Vê se o Keanu Reeves consegue fazer um bagulho. Meu filho. Né? Ah, mas ele fez a casa no mar. Não, ele tem um papéis nesse sentido. Só que, eu não sei. Ele é um ciborgue. Eu acho que é um charme. Tem aquele que ele... É um charme. Alguma coisa. O Lago tinha mais expressão que o Keanu Reeves. É isso que é foda. Um cara foda, igual o Perna falou, do desastrado, alguma coisa assim. O Owen Wilson, cara. É feio, filha da puta, não é? Nossa, horroroso. Mas quem não daria pra ele aqui, tirando eu? Eu não daria. Eu ia Pandora. Eu não daria. Ó, eu acho que o ator importa, mas também acredito que o ator pode se transformar num ator givés se ele cair numa história boa. Por exemplo, quer ver um cara que era foda pra caralho lá nos anos 80 e que caiu num filme givés e funcionou? É o Kevin Costner, porque ele vinha dos Intocáveis, do Dança com Lobos, do JFK, aí ele fez Guarda-Costas. Virou givés. Virou givés. O Kevin Costner não é um ator givés, mas a história era tão boa pro estilo que cara, funcionou. Não sei, eu acho que... Pro estilo. Então, mas eu acho que... Eu gosto do filme necessariamente. Então, mas aí eu acho que aí encaixa um terceiro ingrediente, na verdade, de todos esses filmes que estão falando, que é a trilha sonora. E todo mundo fica conhecendo a música antes até de saber do que se trata o filme, né? Então acho que a trilha sonora, nesse caso do Guarda-Costas, assim, acho que as pessoas lembram só da música, assim, praticamente. Mais nada. Ah, não, mas tem a cena icônica dele carregando a Whitney Houston pra fora do palco e tal. Então, mas é um filme. Então, mas isso você vê no trailer. Não é, então, é o nosso... Tá, pode ser. E sabe o que é o mais interessante? O Zé falou, eu não tinha caído a ficha. Ele é meio brucutuzão no Guarda-Costas, né, cara? É meio fechadão, assim, num... É, mas é o cara que vinha lá dos Intocáveis, que vinha, entendeu? É a pegada dele. Mas ele é o segurança. Traz aquela coisa do protecionismo, traz aquela coisa da segurança, aquela coisa, assim, do vem aqui que eu vou tomar um tiro por você, entendeu? É isso que paternal, acaba... paternal, né? Isso, exatamente. É aquela coisa, assim, eu vou prover a sua segurança aqui dentro. Então, Ô, Bruno, você tá dizendo, então, que tem uma coisa edipiana aí no Guarda-Costas? As meninas estão pensando no pai delas? Freud? Olha, não vou falar que sim nem que não, mas é um certo sentido, né? Aquela coisa assim dela se sentir. Não, faz sentido. Faz sentido sim. Eu tenho absoluta certeza que é uma coisa assim. Meu namorado nunca faria isso por mim. Quantas vezes meu namorado comigo no colo enfiou o pé na porta, que ele vai ter que pagar depois? Tem que ser um cara mais rústico. Não adianta você colocar o lobinho do Crepúsculo pra ser o guarda-costa. Ô, Pandora e Gabi, rola essa comparação com a vida real, assim, com a situação real, com o cônjuge atual? E... Eu não. Ai. Eu não gosto muito desse negócio de romance, sabe? Essa coisa assim, isso daí na vida real deve ser um saco, sabe? É bom pra você ver na TV e beleza. Ah, né? Mas uma vez na vida, uma na morte, Gabi? Então, não, mas uma vez na vida, na morte. Eu tô falando, tipo assim, sabe? É, esses filmes normalmente é aquele negócio, a mulher vive em função de, isso que não sei o quê. Eu já tenho. Tem esse ficar Pandora também, tipo, vejo de forma diferente, sabe? Tipo, você viver em função de encontrar uma paixão e ela te matar de amores, não sei. Isso daí pra mim é muito poesia. Então não dá pra rolar uma comparação. Eu acho que não é uma comparação a palavra certa, assim. Algumas pessoas, obviamente, devem fazer comparação, mas eu acho que é mais uma projeção. Perfeito. Sabe, você assiste o filme. Vou dar um exemplo que é um exemplo que funciona pra mim. Eu olho o Khal Drogo, eu faço uma projeção, gente. Eu fico olhando aquele homem e falo, meu Deus, minha nossa senhora. É uma projeção, não é uma comparação do tipo, ai, que droga, vou chegar em casa, o Khal Drogo não vai estar lá. Entendeu? Mas não é, né? Isso. Não, eu acho que é mais você se projetar sentado naquela situação. No nossa, o Felipe pode sentar no que ele quiser. Caraca, melhor. Desde que esteja perto, né? É, meu. Sempre que eu olho pra aquele cara e vejo uma história em quadrinho, sempre parece que ele foi desenhado assim, meio zoado, né? Ah, eu não espero. Eu não vejo a hora de começar a sair os bonecos do Aquaman, cara. Vou ter todos. Eu espero que eles vibrem. Vai vibrar, ele vai falar com os micro-organismos da sua vagina. Você vai levar ele pra banheiro e falar, me chama de golfinho, é isso? Nossa. Fala comigo. Fala. Caralho, meu. Canto do sereio. Oh, meu Deus. How much I still love. Eu acredito, sim, que a gente falou bastante aqui sobre atores e a importância de um ator que casa com papel, que casa com estilo, com gênero, caralho. Mas eu acho que ainda depende muito do roteiro. E aí eu não quero nem dizer, necessariamente, que tem que ser um roteiro complexo. Tem que ser um roteiro muito, sabe, com reviravolta e tal. Tem que ser um roteiro que proporcione esse sentimento nas mulheres. Pode ser que todos os roteiros tenham mais ou menos a mesma estrutura, e normalmente eles têm. Você tem um primeiro momento de encontro, de clímax do relacionamento, uma crise, um afastamento, o retorno, e o relacionamento que se dá bem no final. Normalmente é assim. Então você tem que ter história... Vixe, quando você é amoroso, né, velho? Oi? Vixe, quando você é amoroso, você falou o filme inteiro. É, nossa, eu não gostei. Todo filme é assim. Todo filme é assim. Então você tem. Você pode pegar a maioria deles, é a mesma coisa. Noivo em Fuga é a mesma coisa. Então, se você pegar a maioria dos filmes, eles têm essa. Então, eu acho que é importante pra gerar o efeito desejado de atrair as mulheres, de colocarem as mulheres emotivas, que o roteirista se preocupe com essa estrutura. Eu acho que a estrutura aqui chega a ser, a meu ver, mais importante, ou seja, a história, até do que propriamente os atores. Mas sabe uma coisa que eu fico assim pensando? Eu vejo assim, toda essa estrutura e tal, assim, é um pouco clichê até e tal, né? Total. Assim, e isso não faz diferença nenhuma, mas a impressão que dá é que, assim, o sentimento que brota, assim, vendo esses filmes é diferente do que se espera na realidade, assim, na verdade. Assim. Parece que rola um choque, assim, parece que é como se o romantismo dos filmes, na vida real, assim, mesmo que tivesse pessoas dispostas a ter aquelas mesmas experiências dos filmes, parece que na realidade isso não cola muito, assim, cara. É que dá vergonha alheia, cara. Qualquer filme. Além da vergonha alheia, eu acho que a gente tem preguiça. Uhum. É preguiça, cara. É chato demais. Puta que pariu, sabe? Você, tipo, aquelas armaçãozinhas, aquele negócio, sabe? Tipo, é preguiça, cara. Você, tipo, é mais fácil conversar e resolver do que ficar, tipo, imaginando uma cena, um... Mas isso daí é como qualquer filme. Ele pega uma situação e ele exagera na parte da ficção pra te trazer aquele sentimento de uma forma mais forte que você vai sentir no dia a dia. Senão essa comédia romântica, o cara trampa com a mina lá, aí a mina gosta do cara, eles trocam uns e-mails, aí ele acaba saindo com a safada, acabou o filme, entendeu? Não tem... Não, mas assim... Esse é um filme de história real, né, cara? É, essa é a realidade, ele acaba pegando ali naquela situação, ele tomou um porre, foi no happy hour com a outra mina, pegou a cheilinha da contabilidade lá e pronto, e acabou toda a história romântica, né? O cinema, ele tem que trazer isso e romantizar. A impressão que eu tenho é que, assim, rola tipo assim, nossa, eu gostaria de viver essa experiência. Né? Não, eu não acho. Aí, assim, quando rola, assim, ou quando há a possibilidade de rolar essa experiência, aí parece que, ah, não tô afim, assim. Tipo, não, então eu gostaria, mas também pegou no mute. Isso, exatamente. Eu acho, sinceramente, que talvez a gente esteja, eu não vou falar subestimando, não é isso. Talvez por nós sermos homens, a gente tenha dificuldade de entender como funciona isso na cabeça da mulher. Então eu prefiro acreditar que um filme que veste pra uma mulher é o que é, por exemplo, um filme de, sei lá, de brucutu pra mim. Eu não quero, quando eu assisto um filme de brucutu, sair dando tiro nos outros e matando mulher. Sinceramente, não tenho. Não é algo que fala, nossa senhora, queria que fosse comigo. Acho divertido, acho um bom passatempo. Eu não acho que as mulheres assistam um filme que veste querendo que a vida dela reproduza aquele tipo de emoção. Eu acho que é um passatempo agradável pra ela. E nesse sentido, a história se assemelha muito às histórias que eu coloquei lá no começo, dos romances desde o século XIX. É um tipo de passatempo agradável, não necessariamente algo que elas querem reproduzir na vida delas. Mas, José, eu acho que se você fizer uma daquelas cenas de filme que veste com uma menina, ela vai adorar. Eu acho mesmo. Não, tá, não precisa ser tão meloso, algumas são muito foda. Tipo o cara do Crepúsculo olhando a mina dormir lá, porque gostava de ver ela dormindo. Não, não tô falando disso, tô falando pegar uma cena Guivesse foda, repetir e a mina vai adorar. Ela nunca vai esquecer. Tem que ser natural, né? Você não pode falar, vem cá, bota a mulher no ombro e chuta uma porta, só porque tem um filme isso aí. Mas depende da mina. Bota no fogo. Não, mas eu vou te falar um caos. Se tem mulheres que deliberadamente preferem ser enganadas do que você falar a verdade. Ó, homem também. Eu vou te falar um caos, você sabe que eu não sou o cara mais romântico do mundo. Tava querendo ficar com uma menina, ela tava sentada na mesa com um monte de amiga dela. Deu mó moral, não... Aí sentou na mesa com uma amiga dela. Eu fui lá, peguei com cadeira e tudo, levei lá na pista de dança. Cheguei lá, eu lembrei que eu não sabia dançar, é claro, né? Claro. Mas a mina, fiquei. Foi uma cena meio guarda-costas, não foi? É, foi diferente pra ela. Na verdade, foi o rapaz das entregas, né? Aposto que as amigas dela falaram, nossa, olha o que ele fez por ela. Ninguém faz isso pra mim. Se ele fizesse comigo, eu ficava. Nossa, que derrota, né, cara? Aposto. Aposto. Aí, se ela não ficasse, ela ia ouvir das amigas dela pra sempre também. Ah, não, agora você fica com esse gordinho aí, ó. Ó, quando o cara chegou lá e te levou na massa, não quis. Você acha que não vai rolar um bagulho desse, cara? Não, eu entendo perfeitamente. Eu até acho assim, que se você fizer algo que fuja do convencional, acaba sendo atraente. O que eu não acho é que uma mulher ao assistir o filme começa a pensar coisas do tipo, por que não é assim na minha vida? Porque se você parar pra pensar, o filme também tem um miolo ali em que a mulher se fode pra caralho. Eu não vejo a mulher saindo do cinema e falando, nossa, eu queria que a minha vida fosse assim. Eu conheço um cara, depois a gente briga, passa um tempo discutindo, pra no final dar certo. A mulher não quer isso. Pra no final ele morrer, né? A mulher não quer reproduzir. A mulher que quer... ele morre, fica mandando bilhetinho pra mim, né? Eu gostaria que ele morresse. Aí manda bilhete e vira nosso lar, né? É tragédia romântica, cara. Né, cara? É, só se for. Esse negócio de morrer e deixar bilhete, gente, por favor. Ninguém mas, merece estar sofrendo a morte da pessoa todo dia. Eu entendi o que o Zé quis dizer, mas eu acho que se tivesse uma briga, ela gostaria, talvez, que a reconciliação fosse igual de um filme, sim. Eu acho. Pode ser. Eu acho que mulher cai nessa. Acho. Tô falando aqui, acho. Cai nessa. Cai, né, nós aí tudo com compromisso, casado, filho até, né? Sexta-feira à noite eu gravando podcast. Não é nenhum final de filme de comédia romântica, né? Eu, meu fone de ouvido e eu, né? Brasil, Rio de Janeiro, terra das Olimpíadas de 2016. A Tosco Chanchada Translations traz para o Brasil curso intensivo de inglês para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. Agora é Joseph Little, Itson. Itson tá ligado. Hey! Aí, rapá, você que é um ladrãozinho de merda, desatualizado, a parada aqui é globalização. Se você não der um update, você vai passar fome nessa Olimpíada, rapá. Com meu novo curso, você vai aprender a roubar os gringos na língua deles. Itson, Itson tá ligado. É um método prático, fast e eficiente. Vamos ver aí o ladrão que vai roubar os gringos que não comprou nosso curso. Solta aí. Aí, maluco, passa a grana. Sorry, boy. I don't speak Portuguese. Bye-bye. Bye-bye. Sorry, man. Aí, tá vendo, brother? Venda perdida. Cliente insatisfeito. Esse aí vai ter problema quando chegar na quebrada, rapá. Agora solta aí. O cara que comprou o curso de Joseph Liro e tá atualizado. Ei, Yankee. Send me your money, motherfucker. Now. Olha aí o puta bullet in your fucking head, man. It's on. Ok, take everything, all money. Aê, rapá, é assim que se faz. Ladrão que estuda se dá bem na vida, rapá. E se você não tiver inteirado das paradas, você fica pra trás, só vai virar ladrão de chicken, tá ligado? Tá ligado, você sabe que é It's on. Curso de inglês intensivo para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho, é Joseph Little, rapá. Desculpa. Palavra errada, rapá. Desculpa, é sorry. E não pode furar faca guia. Cursos intensivos para ladrões, Joseph Liro. Adquira já o seu. Bom, então agora caindo para a parte do filme, a gente vai começar a medir alguns exemplos, certo? Para mim, um dos primeiros contatos assim que eu tive com o filme Givess, não de assistir ou de saber que existe, mas de viver e ir no cinema, foi o Titanic. O Titanic, eu acho que ele foi um marco assim para a galera aí, mais ou menos aí na faixa dos 30, porque já tinha um pouquinho mais de idade quando ele estava colando no cinema. Então, quando eu fui no cinema, era aquela coisa, as meninas tudo maluca, Leonardo DiCaprio, toda aquela febre, e você acabava entrando naquele coisa lá pra ver se respingava alguma coisa em você. Vocês passaram por isso daí? Qual é que foi o lance do Titanic falar? Na juventude? Manda. Posso falar? Nunca vi Titanic até hoje. Sério? Juro por Deus, cara. Eu assisti uns pedaços quando passaram na televisão. Eu vi vários pedaços também. Nunca vi esse filme. Eu não sei o final do filme até hoje, assim. Eu sei que tem uma... Uhum. Que o cara morre afogado. O cara morre afogado. Sim. Eu sei que o cara morre afogado, mas assim... Todo mundo sabe o final de Titanic. É, porra, a internet zoa esse negócio o tempo todo, e, mas... E vai ter Titanic 2 no nosso próximo podcast que a gente fizer sobre continuações de filmes, né? É verdade. Titanic 2, A Vingança. Então, eu vi Titanic no cinema, tal, assim, eu achei que foi um filme pra época, né? Não sei se os efeitos, se eu... Provavelmente, se eu olhar hoje, vou perceber alguns defeitos aí. Mas é um quem filme... você foi? Eu fui, cara, eu fui sozinho. Chorou? Chorou? Chorou ou não? Não, mas, verdade, mas foi quase. Não, ficou quase, com vontade, cara. Então ficou com vontade. Fiquei com vontade, sim, de chorar e tal, mas assim... Você não chorou nem na hora que os dois vêm se abraça pra morrer, mano? Eu ia falar a mesma coisa. Não, eu... Você não chorou nem nessa hora aí? Não, a parte... Coloca o coração, mano. Sabe a parte que bateu foda? Assim? Da banda. Dos músicos foi foda, isso foi foda. Isso foi foda. Eu achei que pra época é um filme muito bem feito, assim, porra, refizeram o navio lá, foi um lance do caralho. Eu acho assim que... Infelizmente, aliás, assim, nem sei se é a intenção total, assim, do cara que fez o filme, mas infelizmente. Acho assim, que não, cara. As pessoas focaram muito no romance, mas o filme tem muito mais coisas legais, assim. Os brucutus, eles não queriam ver esse filme porque achavam que era um filme baitola, que era um filme Guivés. E é um bom filme, cara. Sim, o DiCaprio saiu do rótulo Guivés, fez um papelzinho Guivés ali, mas ele saiu não, do ele rótulo entrou. Totalmente Guivés. Não, você tá maluco. No Titanic ele entrou, não. Foi quando não, ele mergulhou. Saiu não. Ele no gente, ele já saiu tinha feito Romeo e Julieta, gente. Não, depois, o que o Vinícius tá falando é que ele escapou disso. Isso, ele, isso. O Titanic levou ele pra esse lado e as boas atuações dele, ele escapar disso aí. Uhum. Fato, fato. Então eu acho que dificilmente ele voltaria pra um papel como esse hoje, né? Acho pouco provável, né? Ah, acho que não faria mais não, né? Não faria mais infiltrados, cara. É tipo, mano, vou fazer um filme só porque eu sou bonitinho, cara. Deve ser foda pra um ator igual ele, né, cara? É. Sem ganhar o Oscar até hoje, né, cara? Quer dizer, vai saber na próxima semana. Não, quando sair esse podcast, ele já vai ter um Oscar, pode ter certeza. Não, ó, vão ter que dar um Oscar de maquiagem pra ele, né? De figurino pra ele também. Porque, meu, o cara só ficou gemendo e sofrendo, velho. Parece o Cavaleiro do Zodíaco, cara. Ficou rastejando pra lá. Meu Deus do céu, Cavaleiro do Zodíaco. Não, o Titanic, pra mim, é que... O problema do Titanic é que envolve uma outra pessoa que também, pra mim, eu assisto qualquer coisa, que é a Kate Winslet. Kate Winslet, eu sou apaixonada nela. Desde o primeiro filme que ela fez foi Almas Gêmeas, que também é do mesmo diretor. Então, eu fui assistir Titanic porque tinha Kate Winslet. Se o filme é bom ou ruim, foda-se. Então, assim, eu fui porque eu falei, caralho, o filme da Kate Winslet, finalmente vão dar um blockbuster pra ela. Porque ela sempre só fez, como ela até hoje faz, filmes que a galera não curte assistir, né? Ah, cara, tem meu. Um dela... Aquele O Leitor dela é sensacional. Cara. Então, mas é isso aí é depois. Bem, ah, bem depois, depois, é. Bem mas, depois. Bem mesmo. Mas ela demorou muito pra fazer filme. Quando ela começou a fazer Divergente, Convergente, não sei o que, gente, eu desacreditei. Falei, caraca, um filme que tipo, não tem nada a ver com a carreira dela, finalmente também. Porque o Titanic projetou ela, que ela era totalmente desconhecida pra maioria, acho que só eu conhecia ela. E ela continuou fazendo filmes assim, tipo, meio fora de circuito. Mas fazendo filmes mais blockbuster também. Sabe o que é o pior, o Pandora? Agora você falou da atriz, eu lembrei dela, lembrei da cara dela. Mas até agora a gente tava falando de Titanic e eu tava pensando naquela moça que fez a elfa fodona do Senhor dos Anéis. Lá, a Kate Blanchett. Tava pensando nela, cara. Te juro por Deus, eu tava pensando nela como Rose. Na minha cabeça era ela. Na minha cabeça ela era. É bem mais velha também, né? Também, mas vai, minha cabeça, né? É, como eu falei, tipo, eu acho que o filme que eu mais gostei, que eu mais gosto, que eu assisto muito, é o Dirty Dancing. Sabe aquele filme que você se diverte, que você senta, você assiste, e você se... Eu me emociono com o Dirty Dancing, pode ser a minha maior bichice. Eu acho que eu sei o roteiro dessa merda de cor, assim. Tanto que eu vi esse filme. Mas as músicas são boas, cara. Isso é que é foda. Porque é, então, as músicas são muito foda, Eu me ligo muito nesse negócio também das músicas. O 500 Dias com Ela, ouvi muito... Eu comecei a ouvir as músicas antes. Depois eu assisti o filme, depois de muito tempo assisti o filme. E o Juno, né, que falam que as músicas são boas também. Uma comédia romântica adolescente, né? Juno, nome. Juno? Só que Júnior é uma comédia romântica adolescente. Ele é um indie movie, né, cara? Mano, e aí as músicas são todas indie. Meu, toca Bela e Sebastião no Juno. Ah, isso já tornou o filme Guivés, ó. É muito Guivés, Mas Júnior, ele tem uma história pesada pra caramba, né, cara? Se você for ver no contexto. Você vê, eu fui ver no cinema com uma menina e o que eu lembro é o nome do filme. O nome da menina? O nome da menina eu lembro também. Sabe que eu chorei no cinema assistindo o Júnior por uma situação bem complexa na época, né? Ah, é? É, então, menstruação de uma namorada minha na época que o filme foi lançado, ela tava atrasada há mais ou menos um mês. E era uma fase que eu tava muito sem grana, muito mesmo. E ela tava, meu, primeiro ano de faculdade. Ela começando a faculdade, tinha 4 anos de faculdade. E ficou um mês atrasada. Que mês que foi isso, Zé? Ah, cara, foi novembro. Não, certeza que não foi novembro. Não, foi. Não, idiota, o carnaval. Aí tem que ser em fevereiro, é. Março, né? Ah, é verdade, tem que ser em março. Duvido que não é demais. Mas conte essa história dramática, José. A família dela era muito barra pesada, muito mesmo. E a gente sabia que o relacionamento ia pro caralho, se acontecesse alguma coisa, se realmente ela estivesse grávida e tal. E o filme foi lançado exatamente assim, tipo, chegou no Brasil 2 dias depois, 1 dia depois que ela menstruou. Eu já sabia que eu não ia ser pai. Mas eu tava com aquela tensão, tipo, um mês, tenso, mas aquela tensão desgraçada. E a primeira coisa que a gente fez depois que tipo, ela menstruou... Baixou a poeira. Foi ir no cinema ver Juno. Aí, bicho, você não tá com cabeça pra esse filme. É um adolescente que engravida, cara. E a hora que vai pra parte da doação, que ela vai doar o filme, que ela vai doar o filho dela, né, pro casal lá, que é o Jason Bateman e a Jennifer Garner no filme, que é puta, é uma cena muito foda, porque querendo ou não, cara, ela é a mãe, e ela tá entregando aqui, e assim, é um emocionante isso. E como o jeito que a minha cabeça tava, o nível de tensão que eu tava naquele mês inteiro, eu não aguentei, cara. E o pior é que a gente pegou uma sessão à tarde em Assis, e tinha pouco, tipo, 5 pessoas no cinema, tipo, sabe, além de nós dois. Todo mundo viu você chorando. Não é que todo mundo viu, eu chorava, não é aquele choro de soluçada, era um choro alto. Por fim, tava todo, as 5 pessoas não estavam prestando atenção no filme. Tava todo mundo olhando pra mim, cara. Nossa, cara, isso é muito zoado. Na hora de comer a novinha, não pensa, né? Filha da puta. Vai ficar aí, dando de chorar no cinema aí. Cusão. Chorar é fácil, né? Chorar sobre o leite derramado. É, literalmente. Quase teve um filho no carnaval aí, né, seu filho da puta. I've got $10 in my pocket, I have nothing to offer you, and I know how the world works. I'm flying! Flashdance pra mim é muito marcante, apesar que eu só descobri hoje que ele é um filme que veste. E o Casamento Grego, cara. O Casamento Grego eu falo que é Gives porque eu me divirto muito assistindo. Flashdance é mais sofrido mesmo. Todo mundo fala desse Casamento Grego, falam que é muito engraçado, inclusive, e até hoje eu não vi o filme, cara. Você conhece o 2, na verdade? Mas é Gives ou não? Sair. Ele é. Qualquer um da Nia Vardalos, que é a atriz principal, ela é grega, por isso que chama o Casamento Grego. Porque os filmes são escritos por ela. Os filmes são uma comédia romântica, só que é muito comédia, entendeu? O romance meio que chega a ficar em segundo plano, de tanto que você dá risada das situações. O próprio romance chega a ser cômico nesse filme, né? Porque ela é muito cômica, né? Ela é muito... Eu gosto muito dela como atriz, assim. Nesse filme tá muito bom. Você viu, Brunão? Você viu Meu Casamento Grego? Eu vi, principalmente aquela hora que eles deram um beijo grego também. Ai, meu Deus, você deu close, né? Foi o que eu consegui fazer. Então, eu vi, mas sei lá, né, meu? Eu não achei muito Gives, tirando a parte do beijo grego. Ele é um filme mais comédia e tal, mas é interessante a relação entre os dois, dele aceitando aquela coisa da família dela, ele se entendendo, né? Então eu acho que isso também faz uma parte aí do Gives, né? Quando a coisa encaixa certinho e um aceita o outro do jeito que é, isso é uma coisa aí que acaba atraindo o público feminino, igual a gente falou no começo. Eu tenho um que pra mim não é... Não, eu não sei dizer se ele é um filme Gives, tá? Sinceramente. Acho que por ser uma comédia romântica, eu chamaria de dramédia romântica. Mas pra mim ele não é só uma das melhores comédias românticas ou dramédias românticas ou filme Gives. Ele é pra mim um dos melhores filmes que eu já vi na vida, tá? Eu admito, toda vez que eu vejo esse filme eu me emociono pra caralho no final. Eu acho uma história de amor muito original, muito foda. É o melhor impossível com o Jack Nicholson. Pra mim, esse filme é uma obra-prima, que ele é cheio de tique nervoso e tal. E ele, esse é que ele tem os toques, né? Ele tem um monte de toque e tal, e ele é um cara extremamente difícil de lidar. E ele acaba humilhando uma garçonete, o filho doente da garçonete, e eles vão ter um relacionamento complicado o filme todo. E aí o Bruno falou de um negócio foda aí, que é a aceitação, e como se constrói o relacionamento entre eles no filme, é um negócio muito foda, envolve umas discussões sérias. Eu acho esse filme uma obra-prima. Eu acho o roteiro dele fora do comum. O roteiro e a direção é do James L. Brooks, né, que é o produtor do Simpsons. Ele recebeu o Oscar de melhor ator, ela recebeu o Oscar de melhor atriz. Foi antigo esse filme. Esse filme, né? É do ano do Titanic. É de 97. É, tá, aliás. Se for do ano do Titanic, não ganhava, mano. Não, o Titanic ganhou tudo, pô. Não, o Titanic não ganhou ator e atriz, né? Só isso que o Titanic não ganhou. Ah, beleza. Mas dizem que não fosse o Titanic naquele ano que esse filme ia ganhar tudo, sabe? Assim, é uma obra-prima pra mim. É um dos melhores filmes que eu já vi. Eu acho foda pra caralho, mas ele é um filme que pouca gente assistiu. Mas eu acho muito foda. Eu acho que esse filme, ele tá numa linha entre o Gives e o não Gives, sabe? Tipo, ele tá caindo. Ele tem um roteiro pesado também, né? A história dele, o relacionamento dele. Porque ele é bem abrangente, né? Ele não é só aquela coisa, tipo, homem e mulher. Ele é a relação de dois seres, né? Tipo, de dois humanos. É relacionamento humano. É um negócio assim, mesmo. É. Nossa, que profundo. Isso é muito louco. Foi profundo, hein, caralho, porra. É original, é inovador, porque, por exemplo, ele tinha tanto toque que ele só conseguia ir no mesmo restaurante e ser atendido pela mesma garçonete. E um dia ela falta. E aí ele vai perguntar por que ela faltou. E ele descobre que ela faltou porque o filho tava doente. O que ele faz? Ele paga o tratamento do moleque. Ela vai lá agradecer. Mas ele fala, não, eu só paguei o tratamento do seu filho porque eu quero ele bom logo, porque eu preciso que você me atenda lá no restaurante. Ele fala na cara dela, não gosto do moleque, não, eu só quero ser atendido por você. Você sabe do jeito que eu gosto das coisas. Comer os donuts. Eu acho bem original como o relacionamento dele é construído. Legal, ele é um cara, mesmo, cara. Ele é total desprendimento social. Eles estão falando sobre uns negócios assim, todo mundo vai morrer, inclusive o seu filho tá pra morrer também. Ele joga isso na cara da mulher, sabe? E como constrói a mudança dele, e como você percebe que tudo aquilo era uma fachada pra um cara extremamente entristecido com a vida, eu acho esse filme foda pra caralho. Impressionante. Eu não consideraria que tivesse. Obrigado pelo momento aí. Tem um filme que eu gosto muito, que tem todos os elementos Gives, mas não é Gives. É o Coração Valente. Coração Valente, pelo amor de Deus, é a coisa mais Gives do mundo, né, cara? Você acha, louco? Eu acho, cara. Acho que ele tem momentos, né? O momento inicial é Gives. Mas não vou falar. Eu vou falar do PS Eu Te Amo, que é um filme que eu acho legal pra caralho. Aquele monte de paisagem na Irlanda, lá, quando ela vai pra lá, eu acho muito foda mesmo, cara. Mas o cara é tão filha da puta, que, além de morrer e ficar deixando bilhetinho pra mina, ele arrasta a mina pra um cara de banda, velho. Que filha da puta, que futuro que ele quer pra mina, velho. O Bruno sabe disso, ó. O Bruno toca em banda aí, ó. Aí, ó. Os caras bandeiros aí, velho. Tamo aí. Não dá futuro. Esses caras é pra quando você quer deixar o pai nervoso, né, cara? Aí você fica com cara de banda, né, mano? Dá certo, funciona. Um outro filme que eu acho bem legal é comédia romântica. É o Tratamento de Choque, com o Jack Nicholson também, cara. Eu acho muito legal, cara, que ele é psicólogo. Nossa. Ele junta a galera com o Adam Sandler e Jack Nicholson. Ah, cara. Tá, é. Porque tem o problema do relacionamento do Adam Sandler, que a Marisa também. Isso. E ele é doidaço, velho. Acho muito louco aquele filme. Me divirto. Tem o Woody Harrelson também no filme, cara. Mano, que legal. E é um filme tão bobinho, mano. Cara, eu gosto muito, assim. Eu não, assim, de verdade, isso não é mérito. Não falo isso como mérito, mas assim, eu vejo muito pouco filme de comédia, porque eu gosto da comédia bizarra, assim, tipo... Monty Python, Porra que a polícia pastelão, vem aí. Pastelão, né? Não, é tipo, porra que a polícia vem aí, perto dos cinzos do piloto sumiu, entendeu? Essas desgraças, assim, sabe? Surreais. E, assim, até as comédias românticas também, assim, eu meio que fujo delas, assim. Rola um preconceito, vamos dizer assim, de achar que o filme já é ruim por ser assim. Eu acabei vendo, acho que de tanto a galera indicar e tal, acabei vendo o 500 Dias com Ela e, cara, assim, eu achei sensacional, porque assim, parece que o diretor quer enganar a gente, assim, mostrando que a gente, assim, tem a ideia de que é um filme totalmente clichê, mas na verdade, assim, pra quem não viu, né, assim, não vou dar spoiler, mas assim, tem umas reviravoltas e o filme não acaba conforme, assim, a gente tá acostumado a ver, que ou dá tudo certo no final, assim, com as pessoas, dar spoiler, né? Não, mas porque, assim, esse filme não é que dá errado. Na verdade, ele não dá errado. O 500 Dias com Ela já começa numa premissa diferente, que é o cara que é o cabação, né? O cara que tá sofrendo. Sim. E a mina que tá meio... Então, mas é a mina, assim, que ele sonha pra vida dele, e a mina, assim, corresponde, né? Sim. Ela simplesmente já começa a corresponder aos anseios do cara, às ideias do cara e tal. Né? Mas, assim, diferente, por exemplo, de filmes como aquele O Melhor de Mim, se eu não me engano, que é um filme nessa pegada, que o cara se apaixona e tal, no final, assim, já vou dar um spoiler, assim, no final, essa mulher que o cara é apaixonado, ela tem um filho, o filho tem um problema no coração, e aí, por acaso, o cara sofre um acidente de carro e aí pro transplante vai pra essa criança, assim. Então, o melhor de mim, porque o melhor do cara era o coração dele, que acabou salvando o filho dela e tal. Mas, assim, no 500 dias com ela, assim, não tem nada disso, assim, parece que, meu, tá tudo ok e tal. Assim, a linha do tempo, ela é meio misturada, né? Sim, ela dá uma acelerada ali em alguns momentos e tal. Mas, meu, assim, é um final que pra mim, assim, não tem exagero. É um negócio, assim, que pode, normal, pode, né, acontecer na vida de qualquer um, assim. Só, assim, você falou desse filme, cara. A Pandora e o Bruno discutiram um pouco sobre a questão da projeção, né? Que eu acho que é interessante. E que é uma coisa mais, talvez, de mulher mesmo, talvez. Mas eu tenho uma projeção toda vez que eu vejo esse filme. Que eu queria que acontecesse. É eu estar descendo a porra de um elevador, ouvindo Smith no fone de ouvido alto, entra a porra da Zoe de Chanel do meu lado, fala que também gosta de Smith e começa a cantarolar Smith do meu lado, cara. Meu, isso nunca vai acontecer, cara. Sim. Isso é só tipo, em filme. É tipo um limpador de piscina, esse, né? Isso aí nunca vai acontecer. É um limpador de piscina, né, cara? Cara, sério, o filme ele é na medida, tal, ele é na medida. Agora, cara, é muito, tipo, é muita sorte. Mas essas moças já tava afim de você, às vezes, cara. Ela achou o motivo, o Smith. Cara. Não, ele se conhece naquele momento. Ah, então esquece. No filme, entendeu? Então esquece. Viu? E esse talvez também seria um filme Give-ass para homens? Eu acho que sim. Rapaz, pode ser. Porque você ficou ali, você falou, não, eu queria ser o cara. Mas é o que você se colocou no lugar dele. Mas, cara, eu não queria ser aquele cara do 500 dias com ela nunca, mano. É muito melhor você ser o cara de todas as outras comédias românticas junto do que aquele tonto lá, cara. Ai, que horror. A diferença é que só ele pegou a Zoe de Chanel, né? Que é melhor que todas as outras. Exato. Né? Não sei não, hein? Só com o Michael Douglas já comeu. É, o Whitney Houston é melhor. Ah, cara, porra. Eu não sei, cara. Tem um filme também que eu acho muito bom, porque o roteiro é foda. E eu acho até que daria pra encaixar como comédia romântica. Que é, inclusive, do mesmo diretor do Juno, que é o Amor Sem Escalas, com o George Clooney. Eu acho o roteiro desse filme foda pra caralho. Foda pra caralho. Os dois são dirigidos e tem roteiros do mesmo cara, o Jason Reitman. Então, mas peraí, esse filme, ele tem o requisito de fazer as mulheres ficarem, se elas estiverem tristes, se elas soltarem o anel. Ó, tem o George Clooney. Tem o George Clooney. Cara. George Clooney no comercial, vendendo café. Você solta o anel. Você solta o anel. Pro George Clooney. Tem o George Clooney, Brad Pitt, um monte de cara ali, e não é o Ocean Eleven, não é o Invest. Porque não tem um relacionamento com o plano central da história, entendeu? Então. É. Agora, o Amor Sem Escalas é um puta de um filme. Vocês acham que 12 Homens e um Segredo não se... É, ele não é um filme Invest? Não, eu acho que não. Não. Nem eu. Não. É, ele teria momentos só. Então, mas era aqui que eu queria entrar. Mas é igual esse que o Zé falou, entendeu? Ele tem os momentos porque, assim, gira em torno do relacionamento dele com a mulher. E eles fazem tudo aquilo, sabe? Tipo, porque é uma birrinha dele, que não sei o quê, pra assaltar o cara que, né, tá com a mulher dele. Então, mas eu acho, na verdade, aqui que o relacionamento deles é pano de fundo pra um assalto. É igual, na verdade, assalto. É a disputa entre dois homens, na verdade. É, aí, não assim, sei. Então, a Gabi tocou num negócio que eu acho interessante. Ela perguntou aí se o 11 Homens e um Segredo seria um filme Give-ass. Então, eu quero fazer uma pergunta diferente. Gabi, você acha, por exemplo, que existam filmes Give-ass que não tem temática em relacionamento amoroso? Eu vou te dar um exemplo. Pequena Miss Sunshine. Não tem nada de relacionamento amoroso. É a história da menina que quer ser, como é que fala? Tipo, Miss, né? Uma mini-miss, sei lá, qualquer coisa assim. Uhum. Mas é um filme família. Não sei se daria pra chamar... Em torno da família resolver aquele sonho da menina, né? Mas é filme de menininha? Porque quando a gente pensa... Quando a gente fala filme Give-ass, a gente tá falando filme de relacionamento. A gente tá falando filme de menininha. É, que a gente tá falando... Mas aí, assim, a gente tá se baseando nas histórias que você falou lá atrás, né? Que, sim. Tinha um conteúdo pra mulheres. É que a gente focou... Eu acho que a gente focou em falar de filmes que giram em torno de relacionamento. Mas eu acho que existem filmes que podem ser titulados assim e que não giram em torno de relacionamento. Eu acho que 12 Homens e um Segredo, ele é 12 ou é 11? Tem os dois, tem, né? 11, tem 12, tem 13, né? Vai até o 13. É, eu acho que ele se encaixa, porque ele é um filme bem água com açúcar, assim, por mais que seja um filme de roubo, de assalto, que não sei o quê, mas ele tem uma história leve, ele tem uma história que você sente e assiste, você não precisa ficar, sabe, tipo, fissurado naquilo pra você entender o filme, sabe, é um filme leve de assistir. Tem esse Pequeno Miss Sunshine que eu também acho que entra, sabe, porque é um filme super divertido. Eu acho que dá pra incluir algumas comédias nisso também. Mas, ô Gabi, eu acho que não são, porque não são filmes pra mulheres. Elas não vão ver... Ah, eu vou ver no cinema 11 Homens do Segredo. Não importa se meu marido vai, se não vai. Eu não vejo isso, não penso isso. Eu acho que vai. Não, eu não acho é igual que... Crepúsculo. Eu acho que vai, cara. Porque é George Clooney, Matt Damon e Brad Pitt, cara. Ah, não. É um estrelado de gente bonita, sabe? Eu acho que tem outra coisa também que chama atenção de mulher. Eu acho que tudo voltado à família, a filhos, a relacionamentos, a mulher, ela se interessa muito, sabe? Tipo, a sonho... É isso que eu tô falando. É uma menininha que tem o sonho de ser Miss, envolve a família dela. E ela não se encaixa no padrão. Não se encaixa no perfil, então tem as mulheres que vão se identificar por essa questão. Tem uma questão de uma família problemática, sabe? Um pai super protetor, uma mãe meio maluca, então... O Diabo Veste Prada, Zé. Eu acho que veste. Mas eu acho um puta do filme. Ele tem o romance, sabe? É tipo assim, o Diabo Veste Prada eu acho que é o romance atual. É a briga do romance e o profissional. A mulher, como o Zé falou no começo, né? Tipo, foi feito pra aquela mulher que tava dentro de casa, ficava no sofá, que não sei o quê. Hoje, a gente não pouquíssimas mulheres deixam de trabalhar, deixam de fazer se estão em casa, estão trabalhando. Muitas meninas que eu conheço, muita amiga minha casada, tal, com filho que eu conheço que tá em casa, trabalha home office, sabe? Então, tipo, a gente tem essa vida dupla. Então eu acho que os filmes agora, eles estão partindo pra essa, sabe? É tipo, já, a briga já não é entre só o pessoal, a briga é sempre a escolha, né? Tipo, eu tenho que escolher uma coisa ou outra, como que eu vou ficar com as duas? Eu acho o Diabo Veste Prada um filme muito bom e é exatamente isso que você falou, cara, sabe, tipo, essa questão da inserção no mercado de trabalho e tal, e talvez entraria também numa pegada parecida com essa aí, Gabi, aquele... 50 Tons de Cinza? Não, o De Repente 30, que tem uma pegada diferente, mas acaba envolvendo a questão do trabalho. De Repente 30, ele começa com aquele negócio da primeira decepção amorosa, né? Tipo, a menina, ela se decepciona, então, tipo, eu não quero passar por isso a vida inteira. Eu quero ser famosa, eu quero, tipo, ter tudo, eu quero ter dinheiro, que não sei o quê. Daí entra naquele... Eu até conversei com Perna um tempo atrás. Peraí, ela quer um gordo, é isso? Ela quer um ter tudo. É, foi isso que eu... Ela quer ter tudo. Ela quer um ginecomastia, né, cara? Possuir tudo. Ela quer um gordo, foi ótimo. Até parou o raciocínio, caralho. Não, todo mundo falando, temos técnicas aqui, eu vou falar também agora. Ginecomastia. Como eu tava falando com o Perna um tempo atrás, tipo... Daí a gente chega nos 30 e vê que aquilo que a gente sonhava aos 20, que era profissão, dinheiro, que não sei o quê, não é isso, sabe? Tipo, não é esse tudo, a gente não precisa disso tudo. Então eu acho que esse filme, ele já traz isso. Ele já traz outra... são mensagens diferentes, né? E esse não gira em torno necessariamente do romance, né? Ele gira em torno de realização... Satisfação pessoal. Os filmes com a pegada que viés atuais assim, estão também... Assim, tá acompanhando o ritmo das mulheres, né? Não, cara, não adianta mais, né, cara? Não adianta, eu acho que assim... Só Sabrina não dá mais, né? Não dá, cara. Não dá. Não, mas tem uns 50 tons de cinza aí, cara. É verdade. Pra provar o contrário. Então vamos lançar uma pergunta dessa aí, né, pros ouvintes. O que as pessoas estão procurando mesmo, né? Vocês estão procurando as duas coisas, são frustradas com o relacionamento e têm buscado coisas novas aí, né? Ver o soft porn aí do 50 tons de cinza. Mas né? Assim, a Pandora que assistiu. Nossa, gente. É porn mesmo? Não. Claro que não. Não é. Senhora, não é porn. Não, fala assim, tipo um soft porn, assim, é, né? Porque... Pandora, tem soft. Tem soft. Ele é menos que sexta sexy não, deixa... da banca. Calma, né? Pandora. Faz uma pergunta pra Pandora. Ele é mais ou ele é menos do que 9 semanas e meia de amor? Nossa, quando o Mickey Rourke ainda era um ser humano. O Mickey Rourke ainda é um ser humano, caralho, ele ainda é gato. De filme que veste. Inferno. É. Esse povo, eu não sei, eu não entendo os gostos de vocês. O Mickey Rourke ainda é bonito. A gente não entende o seu gosto. Meu Deus! Ele é lindo. Eu não entendo o gosto de vocês. Olha essa frase. De Luana Piovani a Mickey Rourke. É o que ela cobre. É. Mano, me dá uma alegria tão grande saber que alguém acha o Mickey Rourke bonito, que eu falo assim, meu, se ele é bonito, então eu tô muito foda. É o Beto, filho. Se o Mickey Rourke é bonito, nós vamos fazer os 3 Homens e 1 Segredo aqui agora. Pandora, deixa eu saber, você já transou com um melão? Porque não, quem? Meu, qualquer coisa te atrai, cara, porra. Não. É. Eu não falo que ele é lindo. Eu sei que ele tá estragado, gente. Eu não sou mesmo. Ah, legal. Ele está estragado, mas tem uma coisa nele que eu não sei. É tipo o Guerreiro, ex-jogador do Corinthians, atual Flamengo. Ele não é bonito, mas ele tem um negócio que eu olho pra ele e falo, meu Deus do céu, pega eu. É aquela coisa meio Suzana Vieira. Dinheiro, né? Os dois tem. É, antigamente a gente chamava de dinheiro isso aí. É, né? O nome é dinheiro, é. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Não dá pra explicar. Porque se encontra o Mickey Rock batendo a laje, eu duvido que fala de sexo. É verdade. Fala isso, gente, pelo amor de Deus. A Bárbara Evans tá com o Guerreiro porque ele é lindo, maravilhoso. É, só pra tirar os olhos da Pandora. Eu tenho inveja dela. O dia que eu vi que ela tava pegando ele, eu falei, meu Deus do céu, hein? Deus não dá asa cobra. Se o melão fosse rico, eu dava pro melão também, viu? É, foda-se. E pra fechar, só uma curiosidade, né? Esse episódio tá saindo agora em março, duas ou três semanas depois do lançamento do Deadpool. Sim. E é curioso lembrar que o Deadpool, ele foi, ironicamente, é claro, pelo marketing lá nos Estados Unidos, vendido como uma comédia romântica, porque ele estreou no dia, no Valentine's Day, né, que é o dia dos namorados lá nos Estados Unidos. Caralho. Então havia outdoor, havia uma série de propagandas que vendiam como uma comédia romântica. Pois é, mas teve outdoor de Páscoa, teve negócio tudo. De YouTube, teve de tudo. O marketing do Deadpool foi foda. Sim, mas se você pegar a estrutura do filme, você tem ali um filme Guivers. Porque claro. O cara... Só porque ele toma um tiro no cu, né, cara? É. Isso é porque ele guarda o anel no cu, né, cara? Não, bicho. Porque ele dá pra ela com cinta pausa. Amor. Só o amor faz isso. Oh, não. Vamos nos chocar. Segure-se. Avistei. Olha ali. Está ali. Achamos. Achamos. Caixa preta do Tosco. Hoje nós vamos falar sobre os seios de Luana Piovani, né? Eu quero, tipo, ter tudo. Eu quero ter dinheiro. Que eles... Meio milhão. Saiu uma criança do pau do perna também. Não diminuiu nada. Foi da cabeça, menino. É verdade. Foi o bagulho. Seu cu. Mas o bagulho tá voltando agora, velho. Logo tem um outro feto ali. O Inverno não lida bem com isso, cara. Tem um fetinho lá já, olha lá. Já. Olha não lá. Não, tem um nojo. Mas tem que arrancar esse. Tu já não olha, velho. Já é só de rabo os olhos. Ainda bem que eu tenho o pau pequeno, ninguém chora comigo, não. É. Dom. É que eu não pensei que isso ia ser a introdução mesmo do episódio. Ia enfiar isso no meio da introdução. Cara, da pauta. Com introdução enfiar tá foda. Isso mesmo, vamos começar o bagulho. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Pega o Force. Pera aí, gente. Ô, Cássio, pera aí, caralho. Calma, gente. Calma, pessoal, gente. Calma. Calma. Eita, cai de bolo. Vai, José, nylon. Vai, Pandora, vai. É aquela... Quero perna voltar à vida aqui, peraí. Quem é? A Gabi tá passando mal? Não sei, velho. O que vai acontecer? Ela saiu do microfone? Ô, Gabi, volta. Nossa, cara. Muito sonhado. Olha lá. Tá bom aí, Gabi? Foi, voltou. Então. Posso só fazer uma pergunta? Cadê o perna? Tosco Chanchada Podcast, editado e finalizado por Wellington Hendrix.